Com minha voz clamei ao Senhor, da angústia eu busquei, derramei minha queixa, na sua face eu expus a dor. Quando meu espírito estava aflito, tu conheceste o meu caminho, refúgio em ti eu encontrei. Na terra dos viventes eu quero descansar. Ó Senhor, eu confiarei. Atende ao meu clamor, estou abatido, Senhor. Livra-me das garras do mal e faz-me sentir teu. Português e worship, acústico, guitarra, piano. Chedemi, dois, bebê.